se conhece já faz um bom tempo. Conheço os seus medos e você sabe dos meus defeitos. E se a gente deixasse de lado a amizade? Se a gente assumir que quando tem saudade não é só de conversar, é saudade de se trocar. E se eu te contar que toda vez que eu te deixo em casa, minha vontade é te ouvir falar. Não quero ir, por favor, feche a porta do carro. Eu não quero sair do seu lado. Você faz bem pra mim. Eu não quero ir pra qualquer lugar no GPS. Um barzinho tem mais que esquece. Dá um pause no mundo lá fora, que hoje a noite é de nós dois. Nós dois, de nós dois. Deixasse de lado a amizade. Se a gente assumir que quando tem saudade não é só de conversar, é saudade de se trocar. E se eu te contar que toda vez que eu te deixo em casa, minha vontade é te ouvir falar. Não quero ir, por favor, feche a porta do carro. Eu não quero sair do seu lado. Você faz bem pra mim. Eu não quero ir pra qualquer lugar no GPS. Um barzinho tem mais que esquece. Dá um pause no mundo lá fora, que hoje a noite é de nós dois. Nós dois, de nós dois. De nós dois.